Deus tem tanta coisa pra fazer, gente bem mais importante pra cuidar, problemas mais difíceis para resolver, mas está sempre pronto a me escutar. Ele nunca se cansa de mim, mesmo com milhões de orações pra responder. E eu acho isso tudo tão legal, porque pra ele sei que sou especial. Eu fico aqui comigo imaginando o Criador do mundo me olhando, observando o que eu faço o dia inteiro, me amando apesar dos meus defeitos. Eu durmo e ele fica acordado, quando acordo ele já está do meu lado. Tudo aqui me ouve, e sempre que eu chamo ele responde. É tão lindo ter um Deus assim. Oh, oh, oh, ele me ouve, o dono disso tudo aqui me ouve, e sempre que eu chamo ele responde. É tão lindo ter um Deus assim, 24 horas disponível para mim. Realmente eu tenho tanto pra fazer, mas não é difícil cuidar também de você. Sim, eu estou sempre pronto a te escutar, e me alegro ao te ouvir me chamar. Eu nunca vou cansar de te ouvir, estarei sempre pronto quando precisar de mim. Eu nunca abandonei um filho meu, não esqueça, sou teu pai, eu sou teu Deus. Eu posso estar em todos os lugares, e ao mesmo tempo posso ouvir todas as vozes. Não sou um pai de um filho, mas sou de milhares, e conheço cada um em seus detalhes. Eu entendo até teu choro, teu sorriso, conheço todos os teus sentimentos. Não preocupa quando te faltar palavras, porque posso ouvir até o teu silêncio. Eu te ouço, sou dono do universo, mas te ouço, e sempre que me chama eu respondo. Você é prioridade para mim. Eu te ouço, sou dono do universo, mas te ouço, e sempre que me chama eu respondo. É tão lindo ter você assim, 24 horas disponível para mim. Ele me ouve, o dono disso tudo é que me ouve. Chama, ele responde. É tão lindo ter um Deus assim. Uou, ele me ouve. Eu te respondo. O dono disso tudo é que me ouve. E sempre que eu chamo, ele responde. É tão lindo ter um Deus assim. 24 horas disponível para mim. Eu estarei sempre aqui. Quatro horas disponível para mim.